Então, felicidade. Que tema bastante complexo, né, gente? Porque o que é felicidade para mim não é felicidade para o outro. De repente, é até uma infelicidade para o outro. O que é felicidade para uma criança de 8 ou 10 anos é ganhar um brinquedo, é jogar bola, é ganhar, né, um chocolate, que para nós não faz diferença nenhuma. Por que que é tão complexa a felicidade? Porque as pessoas, nós todos no geral, buscamos a felicidade em lugares errados. Porque, na verdade, todos nós, toda criatura humana, a pior das criaturas, tem a centelha divina dentro de si. Se nós entrarmos para dentro de nós mesmos, lá no fundo do nosso eu, nós vamos encontrar essa centelha divina e vamos ser inspirados a fazer o bem. Que a caridade é o melhor caminho para nós acharmos a felicidade. Com certeza. Joana de Ângeles, no livro dela, Tormentos da Obsessão, acho que é o nome do livro, na página 26, ela relata assim, uma história assim, que é uma lenda, né? Uma história que ela conta nesse livro. Que uma mulher era uma daquelas pessoas, uma senhora, que se queixava muito da vida. Que às vezes a gente cruza no nosso dia a dia com essas pessoas que acham tudo negativo na sua vida. E essa pessoa era assim, estava caminhando com um filhinho nos braços e só pensando negativo, pensando assim que ela gostaria de ter muito dinheiro, porque ela era uma pessoa com muitas carências. De repente, ela passa na frente de uma gruta e ouve uma voz que diz para ela assim, entre para dentro dessa gruta, que você vai encontrar o tesouro para a sua vida. Só que você vai ter um tempo, vamos dar um exemplo assim, uns 15 minutos, para juntar todo o tesouro possível que tem dentro da gruta. Diamante, ouro, tudo que imaginar tem aqui dentro. Vai resolver os teus problemas. Só que depois que a porta se fechar, ela não se abrirá mais. E ela entrou e viu todas aquelas joias, um tesouro mesmo, toda aquela que ela poderia juntar. Ela começou a juntar aquilo numa ansiedade, assim. Aí ela pensou, pegou o bebê e colocou o bebê no chão para poder pôr dentro da barra da saia mais quantidade de ouro e de bens. Quando ela se deu por conta, estava na hora da porta fechar. E ela saiu rapidinho, porque a porta não ia se abrir mais. Quando ela saiu, ela tinha esquecido de pegar o bebê. Aí ela se desesperou. Eu daria toda a minha fortuna para ter meu filho de volta. Aí nós pensamos assim, será que nós não estamos deixando a porta se fechar? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Será que quando o pai chega às vezes cansado em casa e o filho quer conversar, ele dá esse tempinho para o filho conversar? De repente, ou a mãe também, que o filho precisa do afeto, de um carinho, nós estamos vivendo um sistema tão materialista que muitas vezes nós esquecemos ou estamos tão preocupados que a maior felicidade é a nossa família. São os nossos amados, os nossos filhos. Este é o maior tesouro. Mas existe uma insatisfação humana que não deixa, muitas vezes, enxergar o quanto é importante àqueles que estão do nosso lado. O quanto é importante auxiliar a pessoa que precisa. Porque a pessoa tem mais... Nós todos somos assim. Temos essa insatisfação ainda porque nós estamos aqui num plano de expiação e prova. Que aquela pessoa que não tem a casa própria, quando ela pensa assim, eu vou ser realmente feliz o dia que eu conseguir a minha casa. Aí ela consegue a casa própria. Aí ela pensa assim, mas eu vou ser muito mais feliz se eu conseguir o carro do ano. Não é verdade que o ser humano é assim? Aí consegue o carro do ano. Ah, mas eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, agora eu gostaria de ter uma casa na praia. Aí consegue a casa na praia. Só que essa insatisfação do ter não deixa a pessoa ver e sentir o que realmente importa na nossa vida, que é o que está dentro de nós, não é o que está fora. As pessoas buscam a felicidade lá fora. Aquilo que as trazem hoje vão corroer e se esquecem do mais importante, que é o que está dentro do nosso coração. Eu não sei se, claro, com certeza, a grande maioria já ouviu falar em Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele trabalhava com Chico Xavier, ele era um jovem, jovem saindo da adolescência, e como a juventude atual fala, bem sarado, ele se olhava no espelho e dizia assim, ah, eu pareço um Tarzan. Mas aquilo era uma coisa que ele falava com ele mesmo. Um dia ele tinha uns 16 anos por aí, ele a primeira vez foi no centro espírita. Sentou no banco bem no fundo. E a pessoa que estava fazendo o comentário, que nem eu estou aqui, tinha uma mediunidade muito aguçada, assim. E a pessoa nem conhecia aquele menino. E disse assim, um espírito está me falando aqui no meu ouvido que o Tarzan se segure num cipó muito forte porque ele vai entrar numa floresta de sofrimento. E ele pensou assim, ah, mas não pode ser comigo, o cara nem me conhece, né? Ficou tranquilo. Seguiu frequentando a casa espírita. Quando passou alguns meses, ele foi diagnosticado com uma doença, artrite reumatoide, que é aquela doença que inflama músculos, enfim. Ele muito jovem, com 17 para 18 anos, com esse diagnóstico, foi fazer os tratamentos porque ele sentia muitas dores. A dor exigiu que ele andasse de muletas. O tempo foi passando, a dor exigiu que ele fosse numa cadeira de rodas. Ele nunca reclamou. Ele nunca falou nada, assim, ao contrário. Ele se envolveu no trabalho da caridade. Ele ficou 30 anos deitado de costas numa maca e cego, perdeu a visão. E ele dizia que era feliz, mas que ele seria feliz mesmo se ele pudesse deitar de lado ou de bruço. Aí nós pensamos assim, nós somos perfeitos, nós somos saudáveis e nós reclamamos da vida. Se a felicidade está aqui na nossa mão, se a felicidade está aqui na nossa frente para a gente aproveitar, porque ele deitado de costas, 30 anos, ele fundou uma creche, ele fundou um centro espírita, ele fundou uma gráfica, ele ele editou livros. Ele trabalhou direto com Chico Xavier. Uma vez ele sentiu muita, muita dor nas mãos. As unhas dele inflamaram e o médico teve que retirar as unhas, sem anestesia, porque estava tudo inflamado, não ia pegar anestesia, eles retiraram as unhas dele. Como ele, quando ele era jovem, ele era trovador e ele cantava, tocava gaita, era uma pessoa muito alegre, já era dele mesmo. Voltando para casa, porque ele sempre andava numa Kombi, onde colocavam a maca, ele voltando para casa, quando ele voltava do médico, quando ele fez esse procedimento, disseram para ele assim, tem um ônibus com 30 pessoas esperando tu cantar. E eles achavam que ele não ia cantar aquele dia. Eles podem dizer para eles descerem, porque eu vou cantar para eles. Então a gente pensa em umas criaturas assim, que nem foi o Jerônimo Mendonça, e vê como nós somos injustos. A gente deve refletir muito sobre isso. Sobre o que é realmente felicidade. Onde que nós vamos buscar essa felicidade? Que não é no exterior. É lá dentro de nós mesmos. O amor é a força da vida. E a caridade é o que gera, é a usina que gera a felicidade para cada um de nós. Nós podemos fazer muito, cada um. Não precisamos, eu vou ter que dividir tudo que eu tenho para fazer caridade. Caridade não é só a material. Caridade é dar nosso ouvido para alguém falar o dia que está angustiado, o dia que está triste. Porque nós estamos assim tão impacientes, correndo, e nos esquecemos uns dos outros. Nós nos esquecemos das pessoas que convivem conosco. Então, que fique para esta semana nós refletirmos sobre onde vamos buscar a nossa felicidade.